Ele cai, eu vou instalar. Anota aí, foi o Lu que ajudou a empurrar. Quem mandou passar o rodo foi meu Deus, Jeová. Lá vai ele, ladeira abaixo. Entrou no mas com o exército que é feito de aço. Sem temer o lado oculto, maldição, povo do guerreiro da arte, equilíbrio fixo, estilo jitsu. Pregador Lu, guerreiro do futuro, vulgo GF. Latino, sangue quente, na artéria, o sangue ferve. Respeito, amor aos irmãos da banda GG. Fiquei infames, pois o amor vence o ódio. Caiu por terra, já era. Já era, é isso aí mesmo, já era.